Hoje eu tô pensando na minha vida e o que que acontece. Tô evitando briga e tudo que me causa estresse. Hoje eu tô pensando na minha vida e o que que acontece. Tô evitando briga e tudo que me causa estresse. Hoje eu não vou sair, não tem trânsito, não tem buzina. Hoje sou só eu, uns rap, uns back, minha mina. Não atendo o telefone, mudei até de nome. Dei um grau na base e aumentei o microfone. Que se foda a vizinhança, pois que fica incomodado. Mesmo no meu dia calmo, o som ainda é mais pesado. Hoje eu não uso nem roupa, não tem regra, nem horário. Se dorme até mais tarde, come além do necessário. Hoje eu tô pensando na minha vida e o que que acontece. Tô evitando briga e tudo que me causa estresse. Hoje eu tô pensando na minha vida e o que que acontece. Tô evitando briga e tudo que me causa estresse. Hoje eu vou escrever um livro, hoje eu vou fazer um filho. Hoje eu vou plantar um pé, eu vou fazer o que eu quiser. Porque hoje não tem porrada, não tem tiro, não tem nada. Hoje o churrasco é na varanda com a cerveja bem gelada. Eu me esbaldo na caixa d'água como se fosse piscina. Eu tô vivo pra isso e tá tranquilo, é minha sina. Hoje eu não me preocupo, hoje eu não fico puto. É meu dia perfeito, ah, hoje eu posso tudo. Hoje a televisão vai ficar desligada. Em plena luz do dia eu tenho a paz da madrugada. E tudo que me aborrece hoje não acontece. Posso rezar das preces que nenhuma assombração me aparece. Hoje eu apenas admiro o céu. Hoje não venço o aluguel. Meu quarto é num motel e tem Xandão pra minha gata. E é hoje que o tempo para e nunca passa essa data. Esse é meu dia perfeito. Hoje eu tô pensando na minha vida, o que que acontece. Tô evitando briga e tudo que me causa estresse. Hoje eu tô pensando na minha vida e o que que acontece. Tô evitando briga e tudo que me causa estresse. Não existe a polícia. No meu dia perfeito também não tem política. No meu dia perfeito não tem invasão no morro. No meu dia perfeito Deus ou o baile todo. No meu dia perfeito não existe micareta. No meu dia perfeito no mundo não tem careta. No meu dia perfeito não vão existir mendigos, nem mocinhos, nem bandidos, nem doentes, nem perdidos. Esse é meu dia perfeito, feito sonho realizado. Esse é meu melhor feito pelos dias que tenho passado. Pensando na minha vida e o que que acontece. Evitando briga e tudo que me causa estresse.